A partir de agora, ao vivo para todo o Brasil e para o mundo, nessa sexta-feira, eu, Henrique Estrada, junto com você através da internet para todo o Brasil e para o mundo. A nossa audiência chegando em vários cantos do Brasil e também fora do Brasil. Lá na Europa, até caminhoneiros ligados com a gente, que já acompanham a nossa programação e até estão compartilhando um pouco da realidade de trabalho por lá. Aqui na nossa Argentina, pertinho da gente aqui, Eduardo Perrucholdi, o pessoal da Zenit Transporte, lá no Uruguai também, Irnegro Marcos, motorista, que dirige o Nielson, está conectado com a gente lá. E os amigos conectados também, agora vamos lá para Ilha da Madeira, né? Que recentemente, Ilha da Madeira teve uma tragédia lá, um incêndio terrível, né? Na Ilha da Madeira lá, um momento muito triste lá para os portugueses. Lá na empresa do Sr. Rui, né? RC Transportes, que é uma empresa que transporta as principais seleções de futebol. Por exemplo, o time do Barcelona é transportado pela RC Transportes, que é do Sr. Rui, que já falou com a gente aqui na Rádio Ônibus e está sempre ligadinho com a gente por lá também, acompanhando. Mesmo fora do Brasil, tem gente que quer ouvir falar de ônibus. E você achava que era o único que gostava desse assunto, que era o único apaixonado por ônibus, que queria ficar vendo as novidades, fotografar ônibus, conversar do assunto, como tem gente, não é? E a internet veio unir essa paixão por ônibus e agora a Rádio Ônibus tem sido ponto de encontro para acolher essas informações, para trocar mais ideias e a gente aprender junto, como eu tenho aprendido aqui com busólogos, busófilos, especialistas, engenheiros, gente na área técnica, motoristas que estão na rodagem há bastante tempo, novos motoristas também, as novas tecnologias, as novidades que tem no mercado do mundo do ônibus. É muito legal a gente aprender aqui através dessa programação da Rádio Ônibus. E essa é a nossa intenção, ser voz, ser vez aí para você que trabalha nesse setor de transporte, que às vezes é só lembrado, transporte de passageiros, só lembrado na hora que o ônibus está em falta. Na hora que tem greve, na hora que tem manifestação, na hora que o ônibus não chega na plataforma, na hora que o ônibus não chega aí, né, no combinado do turismo, só nessa hora é que alguém lembra desses profissionais. Só que a gente quer lembrar sempre, valorizar você que trabalha da garagem para dentro, que trabalha na secretaria, que trabalha na agência de viagem vendendo passagens, você que trabalha no guichê aí, agenciador, né? Você tem vários nomes em cada região, você que limpa o ônibus, né? Deixa ele prontinho, né? Com cheiro de novo para poder seguir viagem novamente. Enfim, seja qual for a sua tarefa aí, a gente sabe da importância do seu trabalho. E conhece muito mais quem visita as garagens, quem está lá dentro no dia a dia, sabe o batalhão de profissionais que se dedicam para fazer o ônibus estar na rua novamente. WhatsApp da Rádio Ônibus 16991821468, a Rádio Ônibus leva você ao teatro. Se já recebi várias mensagens aqui e a gente está seguindo já na comunicação, aí fique atento ao seu celular. Se não for desta vez, semana que vem terá outra peça, outro teatro, para ser sorteado também aqui na Rádio Ônibus. Quem nunca foi, terá sempre a oportunidade de curtir um pouco deste lado artístico, que é importante quem trabalha no setor de transporte poder se divertir também, no final de semana, não é? Um sábado, às vezes no domingo. Então, se você não for chamado desta vez, não tem problema, porque semana que vem tem outras apresentações, outros teatros, e você será nosso convidado com certeza. Para fazer parte desse convite, esse sorteio, convite, é importante você instalar o nosso aplicativo Rádio Ônibus. Sistema Android, Play Store, gratuitamente, ele é leve. É facinho de instalar, né? Não tem segredo aí, instala rapidinho e você pode fazer suas tarefas aí, domésticas até mesmo, né? Ou continuar na planilha do seu trabalho aí, ouvindo a Rádio Ônibus. Instale o aplicativo Rádio Ônibus na Play Store gratuitamente. Depois você pode pedir música na aba Peça Sua Música ou na aba Recados, mandar sua mensagem, por exemplo, dizendo que quer ir ao teatro. Nos próximos sorteios, você poderá ser o nosso convidado. Além de falar de ônibus, das novidades, das notícias, dos amigos participando aqui, claro, tem as informações de tudo o que está acontecendo no nosso país. Você, profissional do setor de transportes, se mantém muito bem informado aqui na nossa programação também. Vamos começar então com as informações. Os senadores dedicam esta sexta-feira para ouvir testemunhas de defesa da Dilma. O cronograma do impeachment atrasado e os senadores retomam hoje com a missão de ouvir as 6 testemunhas de defesa, o que poderá levar os trabalhos para o fim de semana. Ontem foram ouvidas somente as 2 da acusação. Após mais de 15 horas, a sessão terminou nessa madrugada com a oitiva do ex-auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União, Antônio Carlos Costa Dávila. Ele afirmou que houve operação de crédito no atraso ao pagamento de bancos públicos, as chamadas pedaladas fiscais, e que essa prática continuou em 2015. Dávila afirmou ainda não ter tido conhecimento do uso desses mecanismos anteriormente. Os senadores de oposição rebateram, disseram que não se trata de operação de crédito, mas de uma prestação de serviço. Por causa do adiantado da hora, o depoimento de Dávila acabou sendo abreviado. Vários senadores retiraram as inscrições. Para hoje, na sessão que começa logo mais às 9 horas, o primeiro a ser ouvido será o economista Luiz Gonzaga Beluso, já com 29 senadores inscritos. O primeiro deles, Ricardo Ferraço, do PSDB. A exemplo de ontem, todos os senadores terão 12 minutos entre perguntas, respostas, réplica e tréplica. E não caberá perguntas que induzam a resposta da testemunha. Ao vivo de Brasília, Priscila Mazano Rocha. Obrigado, Priscila. Qualquer momento ela volta com outras informações. 16 99182-1468. WhatsApp para você falar agora, quase que instantâneo. Manda sua mensagem, vai para o ar. Vamos para o interior paulista. A Eliane traz sempre informações do mundo truck. Bem legal também. Tem até notícias sobre ônibus. Está sensacional o site. Estou acessando aqui, ó. Por exemplo, a informação que nós temos aqui também, através da Marco Polo, Equador é um importante mercado para a Marco Polo. Olha que interessante, os veículos, até os DDs, indo lá para o Equador. E essa informação na íntegra também está no site mundotruck.com.br. Eliane está com a gente aqui direto de Itupeva, interior paulista. Alô, Eliane. Olá, Henrique. Olá, amigos da Rádio Ônibus, diretamente do Mundo Truck em Itupeva. Eu sou Eliane. Notícias do site. Volvo, caminhão com 2.400 cavalos, bate recorde de velocidade. Ministério da Cultura e Instituto CCR levam o projeto Buzum ao Mato Grosso do Sul. Volare fecha exportação de 35 Volare Aces escolar para Dubai. Volvo apresenta VM de 32 toneladas na Concrete Show. Etapa da Fórmula Truck em Tarumã. Compra de ingressos para arquibancadas dá direito à visitação na Truck. Todas essas informações no site www.mundotruck.com.br. Vem de truck, vem com a gente. Esse é o nosso mundo, esse é o Mundo Truck na Rádio Ônibus. E tem música que ela já está pedindo. É aqui você tem informações e também tem música. Ela faz oferecimento aqui, vamos ouvir a própria Eliane, né? Eu acho que tem oferecimento. Olá, Henrique. Olá, amigos da Rádio Ônibus. A minha música de hoje é Naquela Mesa, do Nelson Gonçalves. Essa música, ela vai especialmente pro Eric, pro Mildinho, cegonheiro da Tegma, e para todos os ouvintes da rádio. Vem de truck, vem com a gente. Esse é o nosso mundo, esse é o Mundo Truck, junto com a Rádio Ônibus. Um ótimo final de semana a todos. Interessante que essa música, Naquela Mesa, geralmente é mais pedida, né, no, na semana do Dia dos Pais, não é? Música linda demais. Aumenta o volume aí, boa viagem para você. Atenção, você que está na rodoviária. O pessoal lá de Crato, no Ceará, tem as caixinhas lá e o pessoal ficou ouvindo, né? A Rádio Ônibus na hora de comprar passagem, o pessoal do guichê também, Expresso Guanabara. Eu vi uma foto circulando no Facebook, não sei se é verdade, porque é fácil hoje fazer montagem, né? E tem cada montagem, você fica numa dúvida incrível. A Expresso Guanabara tem veículo DD já, o novo Comil Invictus? Alguém sabe dizer aí? Já é real isso? É uma foto real ou é uma montagem? Eu estou prestes a conhecer e acompanhar uma entrega de um Comil. A Comil lançou o novo DD, que inclusive já fez o mercado externo, agora está no mercado interno, mercado nacional. e algumas empresas do interior paulista já adquiriram. Eu não posso revelar quais as empresas, mas em breve você verá no nosso canal do YouTube e vai saber os detalhes aqui na Rádio Ônibus também. Vou estar acompanhando, se Deus quiser, se der tudo certinho, né? As datas, estarei acompanhando a entrega de um Comil Invictus. O interior paulista também tem esse novo DD, que vai receber aí. Olha, como tem empresa que gosta de novidade, não é? Mal sai um lançamento, e eu sei dessa empresa que recentemente acabou de adquirir alguns veículos. Não demorou muito, ficou sabendo desse lançamento, já comprou esse outro modelo. Interessante como está o setor, né? Mesmo com o momento, pessoal, às vezes, choramingando aí em relação à crise, sempre que todo mundo tem novidade no mundo do ônibus, né? Sempre tem empresas que estão fazendo, não estão demorando, né? Não está dando um espaço muito longo para adquirir novos carros. Então a coisa está girando. Isso é bom, né? Muito bom. E em breve nós vamos conhecer o novo Invictus DD de pertinho. Eu trarei mais detalhes. Agora tem Nelson Gonçalves. Mas ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Que música sensacional, né? Esse cavaquinho é show, hein? Bom demais, valeu Eliane, os nossos ouvintes têm um bom gosto sensacional. Primeiro clube do ônibus antigo e rádio ônibus, através da internet, acesse o site. Infelizmente, devido ao momento difícil do nosso país, pelo segundo ano consecutivo, não teremos a nossa VVR, uma pena, não é? Mas através do nosso site aqui do primeiro clube do ônibus antigo e da rádio ônibus, você tem acesso a um pouco da história da VVR, mostrando a importância dela. E também alguns vídeos, algumas reportagens que já foram feitas, entrevistas, durante o evento que aconteceu nos outros anos. Assista, comente e se você tem saudade da VVR também, compartilhe no Facebook se você gravou um vídeo, se você fez fotos. Compartilhe a saudade de termos a VVR aí no Facebook. E depois manda pra gente aqui, me marca aqui Henrique Estrada ou Rádio Ônibus, né? Compartilha na página da Rádio Ônibus. para que a gente possa mostrar como foi bom, né? Segundo ano devido ao momento difícil que o nosso país ainda vive. É, você não tem percebido? Vai na feira para você ver, vai no supermercado. Não tá fácil, né? 16 99182-1468, comente os assuntos também. Já tem mais WhatsApp. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Quem falou e falou com muita propriedade e do nosso trabalho aqui também, nada mais, nada menos que o senhor Efraim da Breda. Entende demais o Grupo Constantino, tá sempre com a família, é, sabe de tudo que acontece da Breda. Senhor Efraim, o que o senhor acha da Rádio Ônibus? Acho uma iniciativa assim brilhante. Eu que tenho óleo diesel no sangue, então posso falar assim, com muita propriedade. A minha vida toda foi voltada ao transporte público, especialmente o ônibus. E agora estamos aí galgando também outras modalidades. Já temos, felizmente, também as empresas aéreas. E agora estamos tentando alguma coisa aí sobre trilhos. Então, é assim, o ônibus é o berço de tudo. É onde tudo nasce e que são modelos de aperfeiçoamento, mas o ônibus realmente é aquilo que nos toca, que é mais próximo, é aquele que está no nosso visual constante. E então nós estamos falando das mesmas coisas. Vivo, respiro, essa modalidade que é o ônibus. Eu acho que é ele que realmente consegue trazer para nós aqueles encontros, ele promove as integrações, ele que leva e traz os estudantes, que produz realmente a riqueza, que transporta a riqueza, os profissionais liberais para suas audiências, para os seus compromissos, sem a necessidade da direção. É um setor, é um ramo de atividade muito importante e que deva ser preservado. E ainda dentro desse aspecto, o que mais assim me faz acreditar no futuro é que o ônibus realmente ele é um fator de integração e também sobre a legalidade do transporte. O ônibus como atividade legal. Isso é muito importante porque ele acaba assim concedendo, previsto na própria Constituição, que o transporte público, especialmente natureza urbana, é considerado atividade essencial. Então, se ele é atividade essencial, tudo advém, então, desse trabalho. Pelo que parabenizo muito aí a vocês, por essa iniciativa única no mundo, porque realmente o ônibus é a paixão de todos nós, e nós aprendemos e amamos muito esse segmento. E você, o que você acha de uma rádio que fala de ônibus? E tem mais pessoas falando do nosso trabalho aqui, até o pessoal do caminhão Trucão. O que você acha de uma rádio ônibus? É muito importante. Por que eu acho importante? Acho importante, primeiro, porque quase ninguém fala sobre esse pessoal, esse profissional, que é o motorista, o cobrador, enfim, aquele pessoal que está dentro do ônibus. Tanto o urbano como o fretado, enfim, as pessoas do rodoviário. Então é importante que tenha alguém que fale o dia a dia deles, porque mostra também a importância deles. Isso é fundamental. O mundo é feito de transporte, é feito de transporte. Mas transportar o quê? É carga e passageiro. Então, tá de parabéns a vocês. Obrigado. Hoje você entra em um ônibus, qualquer veículo, hoje é fácil encontrar o ar-condicionado, que já não é luxo, mas é uma necessidade, né? O ar-condicionado. Principalmente em algumas cidades muito, né? Com temperaturas muito elevadas, todos os veículos urbanos deveriam ser de ar-condicionado. Pioneira nesta fabricação de ter ar-condicionado em ônibus, Thermo King. E o senhor Paulo Lani, diretor de produtos da Thermo King, falou da importância do nosso trabalho aqui. Senhor Paulo Lani, o senhor acha da Rádio Ônibus? Eu acho excelente, porque é uma oportunidade da gente expor, treinar, capacitar e conscientizar as pessoas da importância desse segmento. E o Hélio? O Hélio também, né? O Hélio está por aí, não é? Seguindo no futuro dos transportes. Hélio, da revista Em Bus, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu quero parabenizar o seu trabalho, Henrique, o trabalho do Caio também, o pessoal da VVR, e nós que somos admiradores, porque nós sabemos que com todas as dificuldades, com todos os nossos esforços, nós ainda temos que mostrar que nós somos um canal e um veículo de comunicação, ou seja, pela televisão, pela mídia impressa, que é o nosso caso da Em Bus, ou seja, também pela internet, mostrar que nós temos as respostas, nós temos às vezes até soluções, e que o ônibus faz parte do projeto de uma vida social. É inadmissível nós vivermos hoje na atualidade sem ter a necessidade de ter um ônibus. O ônibus faz parte do nosso convívio. E não acabou aí não. Tem muito mais gente importante desse setor do transporte, até a Solange Fusco. Solange, do marketing da Volvo do Brasil, falou da importância do nosso trabalho. Solange, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu acho que toda a comunicação, seja rádio, TV, internet, os blogueiros, eu acho que toda a informação é extremamente importante. E esse é um setor fundamental. O Brasil é um país totalmente de transporte terrestre, de transporte de carga, de passageiros. Então, todas as iniciativas de comentar sobre o setor, de discutir a importância do setor e educar as pessoas é muito bem-vindo. Então, parabéns para vocês estarem trabalhando também com a educação aí dos nossos passageiros e dos motoristas. É, e tem mais. Ainda voltando lá para São Bernardo do Campo, no Museu Breda, que ainda não foi aberto ao público, mas tivemos a honra graças ao primeiro Clube do Ônibus Antigo e sempre estamos por lá, visitando o museu, fotografando, filmando e conversando com uma simpatia sensacional, que é o Cecílio, responsável lá pelo museu. Ô Cecílio, direto do Museu Breda, o que você acha da Rádio Ônibus? Nossa, essa rádio aí seria, para mim, uma rádio ligada o tempo todo. É tudo, importantíssimo, né? Até porque o transporte está dentro de toda uma conjuntura, né? do país ou do mundo. Então, uma rádio que fala disso realmente é indispensável para o nosso contexto aí. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? João Renato, da Comil, deixou o seu recado. João Renato, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu acho maravilhosa a ideia, acho fantástico, te admiro pelo que você faz, porque não é fácil hoje num país onde se enxerga o ônibus não como um meio de transporte em massa, mas sim como um veículo qualquer. Então, admiro mesmo e acho que é um trabalho que tem que ser incentivado e um trabalho que precisa continuar. Mande seu recado também através do WhatsApp, claro que pode ser. 16 99182-1468, mande sua mensagem. Atenção, daqui a pouco o comentário do Rodolfo Risotto aqui na nossa programação. O seguinte, hein? O tema é o seguinte: vamos combater as drogas no trânsito, custe o que custar. Fique atento, nós estamos sempre falando desse assunto aqui, falamos sobre o exame toxicológico, a importância do exame, mas as questões problemáticas desse momento, ainda mais quando pesa para o motorista, né? Quando o custo, né, fica todo para ele. Mas a importância da discussão desse assunto, porque, infelizmente, no trânsito, né, tem muita gente que não mereceria, não poderia de forma alguma estar no volante de um caminhão, de um ônibus, de uma carreta ou de qualquer carro de passeio, ou carro pequeno, ou carro médio. Tem gente que nem poderia pilotar um carrinho de rolemã, não tem condições. Mas infelizmente eles estão à solta por aí e às vezes cometendo muitas tragédias. Vamos agora para o WhatsApp, 16 99182-1468. Tem mais mensagem chegando. Alô! Bom dia, meu amigo Henrique. Opa. Estrada, aqui é o Emerson de Suzano. É o Emerson. Hoje fazendo um servicinho aí para Speed Trans do nosso parceiro Josmar de Oliveira, aqui na Bienal do Livro. Josmar, um cara 100%. E hoje estou aqui com um parceiro da empresa GM Neves. Locação de veículos. Seu nome? Getúlio. Getúlio. Getúlio Henrique. Ô Getúlio. O nome dele é Getúlio. Pessoa bacana aí, ó. A gente sempre no trecho aí fazendo amizade, fazendo contato. É sempre assim a nossa vida. E desejar a todos aí da rádio aí, ó, os ouvintes aí, que Deus abençoe aí, que todos tenham um dia abençoado, um dia maravilhoso. E vamos que vamos na vida. Um abraço aí pro Josmar de Oliveira, Getúlio aqui, o nosso parceiro que tá aqui. Ó, mandando um abraço pra você, Henrique. Um abração aí, companheiro. Até o próximo encontro. Ô, valeu, Getúlio. Mais um ouvinte da rádio aí, Henrique. Um abraço aí ao Josmar, ao Getúlio, Jurandir, nosso querido da Atena, ao Eduardo Peruchode. Ô, Eduardo, homem do trecho. Tá bom? Vamos que vamos aí, ficar sintonizado na rádio aí, instrutor Carlos Rabelo Costa, pra todo mundo aí. Um grande abraço pra você aí, que Deus abençoe. Muito bom, olha o Getúlio com a gente, graças ao nosso amigo Emerson e a você que está ouvindo sempre aí, tem feito a mesma coisa que o Emerson tem feito, divulgando a Rádio Ônibus cada vez mais para os amigos, os companheiros do trecho, os motoristas, os busólogos e busófilos, passageiros, e agora está mais fácil, né? Agora com o aplicativo próprio, sistema Android por enquanto, Instale o aplicativo Rádio Ônibus aí, ó. Procure gratuitamente. Viu, Getúlio? Se tiver internet aí, ó, faça como o Hermes, que com certeza explicou pra você. E agora fica fácil pra ouvir sempre. É assim vai, que aqui é o nosso ponto de encontro pra falar de ônibus. É falar das novidades, dos problemas, das coisas boas, das coisas ruins, para ouvir música, para ganhar presentes também, sempre tem sorteios bem legais aqui. Então seja bem-vindo, Getúlio, mais um novo ouvinte da Rádio Ônibus. Já começo a ler aqui as mensagens que chegam através do aplicativo, na aba Recados, Pedidos Musicais. Você pode mandar uma mensagem dizendo de onde você está ouvindo. E, gente, eu costumo dizer às vezes, né? A gente recebe várias comunicações aqui em vários meios, né? WhatsApp, Facebook, e-mails, as mensagens que chegam através do aplicativo. São várias formas das pessoas que gostam de se manifestar. Mas tem muita gente que só ouve, não gosta de ficar falando que ouve, ou não gosta de interagir, pedir música. A gente fica só ligado ouvindo. Às vezes para conferir se a gente tá falando alguma besteira aqui, mas tá ouvindo, né? Então tem muito mais gente conectada. E através da nossa programação chegando na internet, vai além fronteiras, chegando na Argentina, chegando no Paraguai, no Uruguai, lá na Europa, na França, em Portugal, chegando também, e mais. E outros lugares que aos pouquinhos nós vamos descobrindo quando a pessoa se manifesta para dizer que está ligadinho ouvindo. Então se você puder, de vez em quando, manda uma mensagem para a gente dizendo assim, olha, eu estou aqui ligado também ou ligada também. Vamos para mais um WhatsApp aqui. Tem mensagem lá do motorista de Guarulhos. Inclusive, ontem em Guarulhos teve um acidente, não é? Parece que um ônibus caiu numa ribanceira. Eu não sei se o Atílio traz mais detalhes desse acidente acontecido lá em Guarulhos. Fiquei sabendo ontem e depois não consegui acompanhar em tempo real o que de fato aconteceu em Guarulhos. Vamos ver se ele sabe e se ele traz informações, porque ele mandou a mensagem hoje às 6h22, na hora de ligar o motor do veículo. Ele já manda mensagem para todos os motoristas lá na empresa Vila Galvão. Alô, Atílio. Bom dia, Henrique, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Aqui quem está falando é o Atílio de Guarulhos. Estou aqui na garagem, aqui já saindo. E sobre ontem o acidente que teve, né, com o ônibus nosso aqui da nossa empresa aqui. O motorista bateu no motoqueiro, né? Desceu do carro para socorrer o motoqueiro e esqueceu de puxar o maneco. Aí a cobradora estava dentro do carro e o carro desceu a ribanceira, né? Aí graças a Deus que a cobradora só teve um ferimento leve. E segundo informação, o motorista, na hora de desespero, ele saiu correndo, rolando pelo barranco e quebrou a perna, né? Mas graças a Deus está tudo bem. Desejo a todos um ótimo dia. Deus nos proteja e nos livre do mal. Um abraço a todos. Que situação. Esqueceu de puxar o maneco. Desespero, né? Você sai no desespero para tentar ajudar o outro, você pode acabar cometendo, né, acidentes piores. É igual a questão da sinalização, sinalizar o veículo que para na via, sinalizar corretamente. O que aconteceu, infelizmente, lá com a empresa Santa Cruz, né? Santa Cruz, que foi recentemente? Eu esqueci se foi Santa Cruz, lá na Fernão Dias, não é? O veículo que parou lá por questão do ar-condicionado, chegou a equipe de apoio, parou logo na traseira, colado, não sinalizaram, nenhuma sinalização, e o caminhão lá, motorista do caminhão de lixo, parece que cochilou e acabou, infelizmente, um acidente trágico, matando o motorista do ônibus. É uma história muito triste, por falta de sinalização, falta de responsabilidade. E às vezes essas questões aí, como contou o que aconteceu em Guarulhos ontem, o motorista saiu nas pressas para ajudar, né, para socorrer o acidentado, né, o motociclista, e esqueceu de puxar o maneco. Olha só, né, o que ele poderia ter causado, poderia ser muito pior. Graças a Deus foi um ferimento leve, mas o ônibus acabou caindo na ribanceira. Então às vezes aquela coisa que eu sempre ouvi de criança, a pressa é inimiga da perfeição. Mas nessa hora, a manter a calma, porque você pode cometer acidentes piores, né? Ao esquecer de sinalizar a via, puxar o maneco, né? E assim vai. É importante manter a calma e fazer com calma as ações, né, que você aprendeu no curso de transporte coletivo, que eu aprendi também, e a gente deve fazer, não pode ser omisso nessa hora, mas tem que fazer com calma, com segurança, para não cometer outros acidentes, como acabou acontecendo lá em Guarulhos, infelizmente. Sexta-feira tem que ser musical também, então já vou tocar mais música aqui na nossa programação. Mas antes, vamos com as informações, os amigos repórteres trazendo as notícias de tudo que está acontecendo no nosso país. O presidente interino Michel Temer recebeu o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Sartori se encontrou com Temer para pedir o auxílio da Força Nacional no estado para combater a onda de violência que atinge o Rio Grande do Sul. Na última noite, o secretário de Segurança Pública Estadual, Vantuir Jacini, pediu exoneração. Ele deixou o cargo após uma semana de crimes violentos na região metropolitana de Porto Alegre. Sartori conversou agora há pouco com a imprensa, Dilson, e disse que o efetivo será de 200 militares da Força Nacional que devem ir ao estado neste fim de semana. Ao vivo de Brasília, Daniele Soares. E violência para tudo quanto é lado, hein? E Rio Grande do Sul, hein? Que coisa, hein? Giro de notícias e informações, você pode compartilhar também notícias, manda pra gente aqui através do WhatsApp, 16 99 82 1468. Mas se você tá afim de ouvir uma música, manda também. Eu vou falar de novo, falo sempre no programa, estou à procura de músicas que falem do ônibus. Pessoal do caminhão, gente, tá ganhando de lavada faz anos. Roberto Carlos fez música pra baixinha, pra gordinha, pro taxista, pro caminhoneiro, tem mais de uma. Não é só a mais conhecida, mas tem uma outra que eu já toquei aqui, mas depois eu perdi essa música, não consigo achar de nenhum no Facebook aqui e nem no YouTube, mas já toquei uma outra música do Roberto Carlos que fala do caminhoneiro e música do ônibus, o Roberto Carlos, que fala do motorista, ou que fala como é bom viajar de ônibus, né? Não tem, tá faltando música que fale do ônibus. Então atenção, compositores do Brasil, você tá querendo fazer sucesso aí, ó, faça uma música que fale do ônibus. Tá faltando, hein? Pros motoristas. Música que fale mal, tem uma porção, né, gente? Tem uma porção, de vez em quando até toco aqui. Mas que fale bem do ônibus, né? Que fale como é gostoso viajar de ônibus. Que conte uma história romântica. Porque tem muita coisa que acontece dentro do ônibus, né? Quem é cobrador, quem é motorista, que sabe. As histórias que todos eles vivem. Seja no urbano, no rodoviário, até no fretamento. Acontece de tudo, coisas até que você nem imagina que seria possível. Como a história de ontem que nós ouvimos do Jurandir contando o caso do cachorro que ele teve que transportar livremente, sem casinha, sem nada, cachorro de médio porte, no banco lá da aviação São Geraldo. Isso aconteceu com ele na época da São Geraldo. Enfim, muitas coisas que já contamos aqui. Acontece diariamente no mundo do ônibus, as histórias do mundo do ônibus, né? É interessante. Então tá faltando agora a música, né? Para contemplar tudo isso. Os profissionais do setor de transporte. Então, compositores do Brasil, vamos lá. Façam música, né? Que fale do ônibus. Falando em música, vamos então tocar a mais uma aqui. E essa é sertaneja. Essa aqui da dupla Ivan Lobo e Vitor César. Não sei por que surgiu em mim esse desejo que é cantar o chão da minha terra, os verdes campos, o céu azul, tudo me encanta, a doce planta, o sol batendo na rua de pedra, secando a água, queimando a mata, que o homem mata despindo a serra. O rouxinol e o sabiá faz a saudade surgir no ar. Quisera eu fazer meu canto, secar o pranto, não mais chorar. Minha viola não tem fronteira, pense bandeira sem recuar. Minha canção é pro meu povo um canto novo que está no ar. Não sei por que brotou assim esse desejo que é gritar. Viva o sertão da minha terra, meu povo, gente de pé no chão. Tudo me encanta, moça santa. O sertanejo lavrando a terra, carpindo o mato sob o maltrato do sol ardente que atroz lhe fere. faz a saudade chorar de dor. Quisera eu fazer meu canto, secar o pranto, cantar o amor. Minha viola não tem fronteira, vence barreira sem recuar. Minha canção é pro meu povo um canto novo que está no ar. Minha viola não tem fronteira, vence barreira sem recuar. Minha canção é pro meu povo um canto novo que está no ar. É sertanejo bom demais, hein? Essa música é de Dr. Antônio Lima e Vitor César, Um Canto Novo, no CD Música Raiz e Românticas. É, são dois estilos musicais dentro aqui de um CD duplo. Muito legal. Parabéns a Ivan Lobo e Vitor César, sempre com a gente aqui. Depois do intervalo tem mais participações pelo WhatsApp, notícias e a sua companhia fica melhor ainda com a gente aqui. Rádio Ônibus, já eu volto depois do intervalo, tem mais informações no Zap, né, mensagem aqui chegando e que mais? Tem notícia também dos amigos repórteres. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Você que está aí no carro e tem filhos, imagine a seguinte cena. Um cachorro atravessa a rua, você pisa no freio e numa fração de segundos vê sua filha voando de encontro ao para-brisa. Você pode mudar o fim dessa história num clique. Leve sempre as crianças no banco de trás, presas corretamente nas cadeirinhas indicadas para cada idade. E aí no seu carro? As crianças estão nas cadeirinhas? Segurança no banco de trás evita acidentes fatais. Semana Nacional de Trânsito. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música. Notícias. Curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O nosso programa Giro de Notícias está sendo divulgado e foi feito uma divulgação bem legal, graças ao nosso mestre aqui, Adriano Rosendo, que é o designer de frota, ele que faz o desenvolvimento de logomarcas para as empresas e também faz o desenvolvimento do novo layout para sua empresa. Comprou um carro novo, não sai pintando de qualquer jeito, o que dá na cabeça. Fala com quem entende do assunto primeiro, fala com o mestre Adriano Rosendo. Ele fez uma divulgação, está sendo bem compartilhada nas redes sociais também, sobre o nosso programa Giro de Notícias, que vai ao ar sempre de terça a sexta. Por enquanto, de terça a sexta, não tem de segunda. Segunda é representação, também não tem de sábado e domingo, né? Ao vivo, sempre são representações. Mas aos pouquinhos nós vamos aumentando a grade de programação e a quantidade de vezes que eu vou apresentando o Giro de Notícias, que é muito bem acompanhado. Então sempre de terça a sexta, com reprise os próximos horários, às 15, às 20 e também às 23 horas. Conosco também uma das mais novas parceiras aqui, a Bela Tintas. Preste atenção nesse comercial, hein? Tudo que a Bela Tintas oferece para você. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Vamos para o interior paulista, tem mais participações aqui através do WhatsApp, 16 99182. O Cissão, sempre quando pode, manda mensagem aqui. Alô, Cissão. Eu queria fazer outra pergunta, é o Cissão de novo, aqui de Americana. Americana, esse isso. Exame aí, toxicológico, a gente paga particular para renovar a carta, ou quando tiver na empresa, com um mês antes, a gente, ou é meio a meio? Eu pago a metade e a empresa paga a metade. Queria saber essa informação aí, por favor. Valeu, brigadão. É o Cissão. Eu tô te ouvindo aqui da rádio. Pode ficar tranquilo aí. Tô te ouvindo sim. Rádio muito boa. Queria saber essa informação aí pra gente, por gentileza aí. É o Cissão. Tem muita gente com dúvida ainda desse assunto, hein? Nós vamos ter que voltar esse assunto aqui para explicar melhor aí, para a todos os motoristas. Sissão é motorista lá no interior paulista. Ele mandou outra mensagem, acho que essa que você ouviu agora foi de ontem, mas ele já mandou uma outra hoje. Será que é outra dúvida? Agora que eu estou aqui pensando numa coisa. O que você está pensando? Queria saber de vocês ou de alguém que estiver ouvindo, o que é que acha da demissão do cobrador? Eu, no meu caso, não concordo. Como fui motorista, sou motorista de ônibus, com mais de 7 anos, aqui de Americana, e eu não concordo com a demissão do cobrador. O cobrador é um ser humano, é gente, ele auxilia ao motorista, auxilia os passageiros, desculpa, tá? Quem está no ônibus. Ele olha a porta traseira, ele olha, ele passa troco, ele é um companheiro, como motorista, como passageiro, tá? Eu não concordo com a demissão, porque ele é um cidadão, ele precisa do emprego, ele precisa para comer também. O que é que você acharia aí, por favor? As empresas estão colocando agora as motoristas para cobrar e dirigir, passar troco, e num horário de pico, tem hora, final de semana. Aqui em Americana mesmo está acontecendo a mesma coisa. O João da Princesa Tercelã aqui, sábado, domingo, só tem só motorista. E sábado também. E durante a semana também tem um carro que está rodando até sem cobrador. Então eu não concordo com isso aí. Eu queria saber que é que você acha, que é que alguém podia me dar uma dica melhor, uma explicação para justificar isso aí. Porque demitir o cobrador não é coisa fácil. Se ele tiver condições de passar para motorista, mudar a categoria, tirar a carta e fazer o curso passageiro, melhor ainda, que é pelo menos já aumenta o salário para ele. Agora, demitir ele com pouco tempo de trabalho, dependendo, não tem nem idade para arrumar outro emprego. O que é que você acha aí? Me dê essa dica, por gentileza. É o Sissão. É, Sissão. Realmente, já falamos várias vezes desse assunto. Várias cidades brasileiras estão adotando essa prática já faz tempo. Os empresários, isso é uma economia, e só que atrapalha demais o trânsito, é inseguro, o motorista não gosta, passageiro não gosta. Pergunta para o passageiro o que ele acha da ausência do cobrador. Tenho certeza que a maioria, se não todos, vão falar que faz falta demais a presença do cobrador. E o sistema eletrônico não é tudo eletrônico. Você precisa validar bilhete, tem ocasiões. Né? Às vezes tem bilhete que não funciona. Tem várias situações que acontecem no dia a dia que o cobrador é que sabe, o motorista também. Então, o motorista ter que acumular duas funções é complicado, né? Ser motorista tem que ser cobrador ao mesmo tempo. E tem vários que, infelizmente, estão dirigindo um veículo em movimento e dando troco. Se eu sou motorista, puxo o maneco lá, não é? Para tudo, deixa o trânsito acumular lá atrás, não estou nem aí, faz o troco direitinho. Olha para o passageiro, dá o troco numa boa, na calma, sem pressa. Esse negócio de ficar dirigindo com o carro em movimento dando troco é um risco muito grande e não é recomendado. Agora, o correto é ter a presença do segundo homem no carro, ou cobrador. Mas, pelo andar da carruagem aí, né? Do jeito que as coisas estão indo, não sei não. Se a gente vai conseguir ter os cobradores de volta em linhas que já não tem mais. Uma pena. O motorista fica sozinho no veículo, conduzindo muitos passageiros. A presença do segundo homem é muito importante. E outra questão é a questão do emprego, né? Nós estamos no momento que precisa gerar mais emprego e não demissões, né? Tá difícil. Falar em emprego, mas tem oportunidades quando surgem que você tem que ficar atento e aproveitá-las. Atenção, gente que já me pediu aqui oportunidade. Eu todo dia recebo mensagens no celular, ligação, no Facebook, gente que está precisando voltar ao mercado de trabalho e não está conseguindo oportunidade. Fique atento. Às vezes a gente divulga aqui as vagas, quando tem alguém que compartilha e você não leva a sério. De repente podia ser essa a chance sua. Leve a sério, faça a sua parte. Quem sabe seja uma oportunidade de você voltar ao mercado de trabalho. Oportunidade de emprego está sendo divulgada aqui pelo Carlos Rabelo. Motoristas, executivos, carros, van, micro e ônibus, dessa página no Facebook. A oportunidade de emprego para motoristas com habilitação D ou E. Inscrições direto na empresa. Maior de 23 anos, ambos os sexos, com ou sem experiência. Olha que interessante, hein? Na maioria são vagas com experiência. Esta é com ou sem experiências. Né? Não temos mais motorista júnior. Salário de R$ 2.240 e um pouquinho mais, uns troquinhos mais. Tem outros benefícios a mais aqui que não vou ler tudo, mas você pode conferir as informações. Cadê se tem o telefone aqui? Não tem o telefone da empresa, né? Não tem. O que eu vou fazer aqui é pedir para o Carlos Abelo depois compartilhar na nossa linha do tempo, porque eu não consigo compartilhar aqui. Não tem essa oportunidade aqui no Facebook, nessa divulgação, ô Carlos Abelo, que eu consiga compartilhar. Não tem esse ícone aqui, não sei porquê. Muitas das suas postagens que vêm lá da página Motoristas Executivos, a gente não consegue compartilhar. Isso é muito ruim, porque o Facebook mudou o algoritmo faz pouco tempo e eles estão dando... Está sendo mais visto os compartilhamentos do que as curtidas. Curtir vale muito menos hoje do que compartilhar. Já valia menos, agora vale muito menos, né? O Facebook fez de propósito isso para que a gente pague as publicações, né? Pague as divulgações. Então, o compartilhamento está faltando aqui, não tem. Não tem telefone para a gente poder falar aqui da empresa, mas tem um endereço, né? É um endereço para entrar em contato com a empresa. Avenida Coronel Luiz de Oliveira Sampaio, 180. Que mais? Tá faltando aqui, acho que tá meio incompleto aqui as informações, né? É no Rio de Janeiro, ô Carlos Abelo? É isso? Não é para São Paulo? Não tenho certeza, mas eu acho que é no Rio de Janeiro. Essa divulgação aqui. Ô Carlos Abelo, depois passa mais informações aí, que tem muita gente interessada. Temos audiência, se for no Rio, audiência no Rio também, muita gente ouvindo, que está querendo voltar ao mercado de trabalho. Então são vagas para motoristas de ônibus maiores de 23 anos, com ou sem experiência. Que é raro a gente ouvir essa divulgação, né? Com ou sem experiência. Compartilha de novo aqui, é no Rio. Já foi comprovado que é no Rio de Janeiro. É na Avenida Coronel Luiz de Oliveira Sampaio, 180, Ilha do Governador. Em frente à Escola de Samba, União da Ilha, é isso, né? Acesso à garagem, estação BRT, Fundão e Linhas, 696. Atenção, Rio de Janeiro, essas oportunidades de trabalho, categoria D ou E, inscrições direto na empresa, salário R$ 2.240 e mais uns quebrados, mais alguns benefícios. É lá no Rio de Janeiro, na Avenida Coronel Luiz de Oliveira Sampaio, 180, Ilha do Governador. Vamos agora com Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontece, falar sobre vamos combater as drogas no trânsito, custe o que custar. Fique atento ao comentário de Rodolfo Risotto. E agora o comentário de Rodolfo Risotto, do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. Precisamos combater o uso de drogas ao volante, custe o que custar. No Brasil, os profissionais do volante estão aprendendo a conviver com a obrigatoriedade do exame toxicológico de larga janela, o chamado teste do cabelo, em que, através da coleta de pequena quantidade de pelos, cabelo, unha, detecta quem é usuário regular de drogas, analisando os 3 meses antes da coleta. Esse exame passou a ser obrigatório na renovação da carteira ou na mudança de categoria para portadores de CNH das categorias C, D e E, assim como na admissão e demissão nas empresas de transportes. Como qualquer nova obrigação, há sempre uma resistência e questionamentos, mas para quem acha que o ambiente está ficando ruim, para quem usa drogas no setor de transportes brasileiros, é porque não acompanha o caso americano. Lá, como dizem popularmente, o bicho vai pegar. Nos Estados Unidos está tramitando no Congresso uma nova legislação que não só determina o teste do cabelo e outras formas de controle, como vai permitir que as empresas compartilhem essa informação num banco de dados. Assim, na hora de contratar o motorista ou o frete do autônomo, a transportadora consulta o banco de dados e vai saber se há registro de uso de drogas para o motorista. O objetivo é eliminar o uso de drogas e evitar que motoristas que não passam no controle de uma empresa possam buscar trabalho em outra. A eliminação da droga no setor interessa também aos motoristas, tanto que várias empresas colocam anúncios para contratar condutores e informam que oferecem um ambiente limpo de drogas, citando que fazem o teste do cabelo. Nos Estados Unidos, existem estudos que comprovaram que 9% da força de trabalho é composta de profissionais que fazem uso de drogas. Num segmento como o transporte rodoviário de carga ou passageiros, sem falar no transporte urbano, evitar motoristas usuários de drogas é fundamental. No caso brasileiro, considerando apenas os dados das rodovias, identificamos que, apesar de caminhões e ônibus representarem apenas 4% da frota, estão envolvidos com 38% dos acidentes nas rodovias federais. E em 53% das mortes por acidente nessas estradas, tem envolvimento de caminhões e ônibus. Muitos desses acidentes são causados por motoristas que usam drogas, principalmente para suportar a jornada. A fonte mais confiável do número de mortos e feridos no trânsito brasileiro, que é o seguro DPVAT, não tem como apurar quantas vítimas de acidentes perderam a vida ou ficaram feridas em razão de acidentes causados por condutores usuários de drogas, mas seguramente vai poder medir em breve os benefícios dessa política antidrogas que está sendo aplicada no Brasil. Já a falta de conhecimento dos órgãos de trânsito sobre o tema surpreende. Não temos informações sobre quantos motoristas estavam sob efeito de droga nos acidentes, ficamos restritos àqueles que estavam conduzindo alcoolizados. Da mesma forma, não existe praticamente registro nos órgãos de fiscalização e trânsito de quantos motoristas perderam a carteira por dirigir sob efeito de substância psicoativa. O número é próximo de zero. É algo surpreendente para o mundo em que vivemos. Mas o importante é que o Brasil está iniciando um processo de controle e, pela primeira vez desde que o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor em 1998, temos uma política de combate ao uso de drogas ao volante. O primeiro passo é com portadores da CNHs C, D e E, mais utilizada por motoristas profissionais. O próximo deverá ser com os novos motoristas. O fato é que temos que utilizar a tecnologia disponível e todos os controles possíveis para evitar acidentes e perda de vidas com motoristas sob efeito de drogas. Custe o que custar. Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontece, sempre com a gente aqui nos seus comentários direto ao assunto. Aqui também tem música. Boa viagem para você. Já comprou passagem? Vai embarcar? Não esqueça de utilizar cinto de segurança também no ônibus. É, mesmo que é rapidinha a viagem, né? Coloque cinto de segurança, hein? Boa viagem pra você. Pois conta pra nós como é que está sendo ou como foi a sua viagem. Bob Mahler na Rádio Ônibus também. Você pode mandar sua mensagem aqui através do WhatsApp da Rádio Ônibus, 16 99182 1468. Tem mais mensagem chegando aqui. Vamos apressar aqui para colocar os amigos ouvintes ligados com a gente aqui, para poder ter mais espaço para as outras matérias aqui também, mais WhatsApp chegando. Vamos lá, o pessoal do Correio também está ligado com a gente. Bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia também, amigos e ouvintes da Rádio Ônibus. Beleza com vocês? Aqui é o Eduardo dos Correios, caminhoneiro aqui, participando mais uma vez aqui desta brilhante rádio, né? Desta vez aqui eu vou falar aqui o que eu acho da Rádio Ônibus. Carlos Henrique, primeiramente parabéns pela brilhante rádio, né? Brilhante também iniciativa. Tem uma rádio que fala de ônibus, eu vou falar assim para nós, busólogos, né? Sou busólogo, apesar de trabalhar com caminhão, mas sou um apaixonado por ônibus, né? Desde moleque, desde pequeno mesmo. Lembro que quando eu trabalhava de office boy, era menor de idade e vivia andando de terminal a terminal, de ônibus em ônibus, para conhecer. Sou um apaixonado por ônibus. E posso dizer que esta rádio excelente, excelente, excelente mesmo. Você, Carlos Henrique, você deu, vamos dizer assim, deu um tiro certo mesmo. Uma rádio que fala de ônibus é excelente para nós busólogos, está conhecendo, está participando, né, está conversando, né, tirando dúvidas, esclarecimentos, elogios, batendo papo, críticas também. Isso é excelente, sensacional. Está de parabéns. E um abraço especial aí pro William, do canal aí Tudo Sobre Ônibus, né? Faço um convite a todos aí, ouvintes aí, estarem vendo aí, dando opiniões, né? Comentando também no canal do YouTube, William, Tudo Sobre Ônibus. No Facebook também, William, Tudo Sobre Ônibus. Convido a todos aí a estar participando aí, né? Um excelente canal, tira dúvidas, dá umas dicas super legais, né? Um convite a todos aí. William, meu compadre, meu querido, um bom dia para você, um ótimo dia de trabalho aí a todos. Para você também, Henrique, um ótimo dia de trabalho aí. Mais uma vez, parabéns pela brilhante rádio. Conte conosco sempre aí. comigo aí, principalmente aí. Um abraço e até mais. É, o pessoal do caminhão tá ligado aqui com a gente também. E como tem caminhoneiro que é apaixonado por ônibus, hein? É, às vezes tá no caminhão porque é a oportunidade que surgiu, né? Mas queria estar dirigindo um ônibus, um DD, um veículo novo, um articulado. Tem gente que já gosta do urbano, né? Eu conversei com o Johnny Esser. O Johnny é motorista da Campo Belo. Fiz viagem com ele, fiz reportagem com ele também. Alô, Johnny. De vez em quando ele tá no terminal Campo Limpo, mas tô tendo um azar de não encontrá-lo. Um abraço a ele, já foi um dos nossos convidados para o teatro também, e foi a primeira vez que ele foi no teatro, e logo já foi estreando na peça Trair e Coçar. É motorista se divertindo através da rádio ônibus. O Johnny dirige articulado hoje. E eu achei que ele tinha o sonho, o desejo de ir para o rodoviário, como às vezes a gente ouve muito na conversa dos motoristas urbanos que querem ir para o rodoviário. Né? Não são todos, mas muitos querem, né? Pelo menos a maioria que eu já entrevistei dizem isso. Ele não, ele gosta do urbano. E o camarada faz uma baliza com ônibus biarticulado. São duas articulações, gente. Fazer baliza com ônibus biarticulado não é para qualquer um, não é? Tem muita gente que com um carro de passeio já apanha. Imagina com ônibus biarticulado. Eu filmei tudo isso, está no nosso canal do YouTube também. A nossa visita lá, dentro do ônibus da Campo Belo, com o motorista Johnny S. Naquela época, ele estava dirigindo um ônibus que tem, até hoje tem, onde o cockpit ali, né? Onde o motorista fica, é na região central do veículo, né? Na parte central do veículo ali, que é uma invenção do senhor José Ruas Vaz. Em conversa lá com o pessoal da Volvo do Brasil, quando eu estive lá em Curitiba, me disseram que eu sempre achei que isso era um projeto da Volvo ou um projeto, né, da carroceria, mas não é. É algo que foi inventado pelo senhor José Ruas Vaz, que quis ter algo bem diferente. Inclusive até a parte superior do ônibus ali, aquela parte frontal superior no teto, também foi outra invenção dele. Ele queria o ônibus daquele jeito. Quem pode, pode, né? Quem pode estar comprando, o cara manda fazer daquele jeito, é daquele jeito que ele quer, pronto, acabou. Vamos de minuto do caminhão? Presta atenção que tem minuto futuro agora. Agora, na programação da Rádio Ônibus, aquele momento especial para os amigos da estrada. É, hoje falando sobre caminhões blindados. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Desde o ano passado, o Minuto do Caminhão vem alertando sobre a perigosa escalada do roubo de cargas no Brasil. Atualmente, o nosso país é considerado o mais perigoso do mundo pelas principais consultorias especializadas em transporte. Dias atrás, a NTC e Logística também divulgou um novo relatório que indica um aumento de 10% nas ocorrências registradas em 2015. Como os criminosos enfrentam até as escoltas armadas, algumas transportadoras estão partindo para uma solução radical. Já rodam em nossas estradas vários caminhões e baús blindados. Com proteção nível 3, suportam até tiros de fuzil. Uma das empresas que está se destacando nesse trabalho é a Rodomib, que mantém parcerias com a Mercedes e a Scania. O Atron é o modelo mais fácil de ser blindado, por causa da cabine bicuda. Nos caras chatas, é preciso eliminar o basculamento. Além de usarem proteções balísticas até nos pneus, os caminhões contam com todos os recursos de segurança de um carro forte. Mas a blindagem tem seus problemas. Em média, são mais de 5 toneladas de peso e uma conta a pagar acima dos R$300 mil. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. E você viu o novo modelo da Scania? Lindo, hein, gente? Sensacional. Uma tecnologia, assim, muito, muito legal. No site do Mundo Truck também tem. Tem lá falando sobre a apresentação desse caminhão, que é sensacional, blindado, coisa futurista, na verdade real, né? Já é o futuro presente, porque é a necessidade, né? É a necessidade. O caminhão é pesado, pesado, mas tem uma força sensacional. Veja lá, né? No Mundo Truck também tem esse vídeo, é muito bacana, apresentando o caminhão blindado. Estas e outras informações do Minuto do Caminhão, sempre aqui na Rádio Ônibus. É, porque se você é do caminhão ou do ônibus, aqui tem sempre informações legais, seja minuto técnico, memória ou futuro. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Ônibus é sempre a melhor sintonia. A sua verdadeira companhia através da internet, instale o aplicativo Rádio Ônibus e ouça em qualquer parte do mundo, sistema Android. Então me perguntaram, mas eu tenho iOS, eu tenho outro aparelho, outra tecnologia, como é que faz, né? Eu tenho Windows lá, como é que faz para ouvir? Infelizmente o nosso aplicativo próprio Rádio Ônibus para outras tecnologias ainda não está disponível. Tudo isso precisa de custo de investimento para ter em outras tecnologias, e o nosso primeiro passo foi para o Android. Mas tem a outra opção, que continua, inclusive foi a primeira nossa, que é o aplicativo internacional TuneIn. O TuneIn, ele reconhece as rádios sérias do mundo e reconhece o nosso trabalho já há bastante tempo. Você pode ouvir nas outras tecnologias através do aplicativo TuneIn. Instale, ouça a Rádio Ônibus na palma de sua mão em qualquer lugar do mundo. César Riani, piloto de teste do Auto Esporte, fala da importância da Rádio Ônibus. César, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu acho sensacional, eu acho muito inteligente. Porque você está falando com uma camada muito grande de pessoas, você está falando com aficionados e apaixonados, e você está falando com o setor que é quem carrega esse Brasil nas costas, em cima de pneus e rodas. Então, inteligente a iniciativa, parabéns, acho excepcional. Deixa eu falar dos nomes que estão chegando aqui através da mensagem do aplicativo, ouvindo a rádio e mandando mensagem. Essa aqui está chegando lá da Bahia. É Bahia? Não, Governador Valadares. É o Robson Ventura da Cruz. O Robson, ele é motorista na aviação Rio Doce. Mandando abraço para o pessoal do Rio Doce. E ele comentou que ele já viveu causos bem curiosos e interessantes, como que foi contado esses dias pelo Jurandir, que transportou um cachorro dentro do ônibus. Cachorro de médio porte, sem casinha, sem proteção e com autorização da NTT. É, afivelou o cinto, reclinou a poltrona e viajou numa boa. Diz que foi o passageiro mais comportado no ônibus, foi o cachorro que o Jurandir transportou. E o Robson Ventura, lá de Governador Valadares, motorista, diz que já passou por isso, que ele roda bastante lá na Bahia e que já viu muita coisa acontecendo. É isso, né, Robson? Obrigado pela sua participação aqui e pela sua mensagem. O Alexandre Santos, de Diadema, mandou mensagem para nós. Boa tarde, estou começando agora como motorista de ônibus. Gosto muito, abraço a todos, fica com Deus. Olha, mais um novo motorista, hein? É o Alexandre Santos, começando agora. Está começando na profissão, siga bem aí, meu amigo, né? Em frente sempre aí, com toda a segurança e ouvindo a Rádio Ônibus para aprender com os outros profissionais que já estão há mais tempo na rodagem. Falando nisso, eu lembrei do Brum Brum. Cadê Eduardo Brum? É, o Eduardo Brum, como é conhecido, o Brum Brum lá do Rio de Janeiro, que aliás não é do Rio, né? Ele já trabalhou no Rio, mas ele é de Espírito Santo, sempre com dicas para os profissionais, principalmente para quem está começando, né? Quem está começando agora, como o Alexandre está começando aí. Vamos com mais uma dica do Eduardo Brum, tem aí para a gente ouvir? É bem legal as dicas do Eduardo Brum, a gente vai aprendendo com ele. Assim que eu encontrar, coloco a dica do Eduardo Brum aqui para a gente ouvir novamente. Para onde nós vamos agora? Vamos de música? Depois do intervalo tem música? Então tá bom, depois do intervalo tem música. Antes vamos ouvir aqui a nossa parceira Esquadrimax. Quero falar antes também da JP Afiações Profissional, que é a Fielicato de Cutícula, Facos, Faquinhas e Facões, na rua mais famosa de Santo Amaro. Toda semana eu tô lá, estive ontem lá e foi uma alegria estar lá no JP também e receber das mãos do JP um livro que foi deixado pelo nosso amigo motorista William. Tudo sobre ônibus. Em breve vou falar mais do livro e vamos fazer sorteios. A partir da semana que vem estarei anunciando um sorteio desse livro, que foi escrito por um profissional do setor de transporte, que começou pequeno no setor e hoje, né, parece que é chefe, né? É chefe de garagem, não é gerente. Enfim, ele escreveu um livro onde ele conta essas histórias todas e dá uma aula, né, através desse livro. Para você que quer ser melhor motorista, quer vestir a camisa da empresa e fazer a empresa crescer também, que a empresa, se não cresce, você não tem trabalho. Então tem que realmente fazer parte aí do quadro de colaboradores, como as empresas hoje gostam de chamar. E o William esteve lá na JP Afiações, É, o William já conhece bem lá o senhor JP, o senhor José Paes. E lá na JP Afiações ele viu de perto, o William viu que ele afia alicate de cutícula, tesouras, facas. Ontem eu cheguei lá e estava afiando uma faca para churrasco enorme. É, deixou novinha, novinha. É o trabalho profissional feito ali pela JP Afiações, na rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. Agora sim, vamos ouvir a Esquadrimax. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Aqui também tem bidins. Se você tem uma música especial que quer ouvir, a sua trilha sonora enquanto você viaja, quando você trabalha, manda pra gente a sua música preferida. Aproveita o nosso espaço, faça aquele oferecimento pra ela que ficou em casa te esperando enquanto você viaja, trabalha. É, aqui também tem música, hein? E em breve, gente, nós estaremos fazendo um sorteio também de uma miniatura ônibus escolar, uma iniciativa do Lula Bus, lá de Hortolândia, da VB Transportes. Um abraço ao pessoal da garagem, do escritório, o pessoal da VB, de São Carlos e toda a região que escutam a Rádio Ônibus aí, que tem contato com o Lula Bus. E uma iniciativa dele oferecendo uma miniatura linda, linda, linda, um ônibus escolar, a qual ele apelidou. Atenção, não vai bater no menino, hein? Jardineira, não é uma jardineira, mas é um ônibus escolar, lindo, lindo, lindo, e é um sorteio promocional diferente dessa vez, que você vai ter que pintar, fazer uma pintura, e é legal para as crianças poderem participar, tá? Você em breve vai ter a possibilidade de fazer o download aqui no site da rádio do desenho. Faz uma pintura e aí nós vamos estar escolhendo a melhor pintura. É isso, né, Lula? O oferecimento de Lula Bus e Rádio Ônibus. Em breve você vai saber mais detalhes se terá o desenho disponível no nosso site. Acompanhe. Então já vai falando aí para as crianças que estão ligadas à Rádio Ônibus também, que tem novidades para elas aqui. Vamos com o Eduardo Brum, direto do Espírito Santo, no Se Liga na Dica. É, para quem está começando agora, é muito bom ouvir quem está há muito tempo na rodagem. Alô, Eduardo Brum. Olá, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Brum Brum de novo com vocês para mais uma dica. Tava sumido, né? Mas agora começando a rodar aqui no próprio negócio, como eu já disse. Vamos começar a dar o Se Liga na Dica aí direto, né? Então, para você, amigo, Se Liga na Dica hoje é muito especial. Eu estava ouvindo o programa da Rádio Ônibus no dia dos motoristas e dando uma pesquisada no meu Face também sobre aquilo que os motoristas falam, que eles precisam, que eles querem. E eu notei que todos têm reclamado sobre, já há muito tempo, não foi só dessa vez, que todos têm reclamado sobre falta falta de empenho dos patrões, falta de valores dos patrões para com o empregado. Então se liga na dica hoje, é o seguinte, vou te dar uma dica muito importante. Eu tenho alguns vídeos lá no canal Eduardo Brum, no YouTube, que fala sobre isso, fala sobre mudança de comportamento, fala sobre mudanças de atitudes. Então, dê uma olhadinha lá. Dá uma passadinha lá no canal Eduardo Brum, dê uma olhadinha. Tem vídeos comportamentais lá, legais, que eu tenho certeza que se você seguir alguma daquelas dicas lá ou todas, a gente tem que pegar e absorver aquilo que a gente já faz, mas não vamos fazer de novo. Mas às vezes naquilo que a gente erra, que a gente peca um pouco, a gente pode acertar. Então se liga na dica hoje, é, passa lá no canal Eduardo Brum. Tem os vídeos legais lá. Olha, revejam. Se gostou, curta, compartilhe os vídeos para que mais pessoas possam ver e para que mais pessoas possam mudar o seu comportamento quando você chega aqui, ó. Quando você senta atrás desse volante aqui para fazer o seu trabalho e também ser reconhecido pelos empresários. Então, se liga na dica hoje, é essa. E eu vou fazer também um vídeo para os empresários. Vou fazer, tem empresários que curtem a minha página e eu vou fazer. Então vai lá, passa lá no canal Eduardo Brum, tem vídeos legais lá, comportamentais, que vai te ajudar muito a mudar algumas atitudes que nós motoristas profissionais temos. E o abraço de hoje então vai para os meus amigos, pro Rafael Maximiliano, lá de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Também pro meu amigo Paulo Henrique, pro Silvio Roberto Maia, pro Givaldo Duarte. Givaldo, um abraço. Pro Mauro Ferreira, pro Francisco Neves, pro Fernando Costa e pro Elias Chaves. Então um abraço vai para esse pessoal todo aí. Espero que vocês tenham gostado demais esse Se Liga na Dica. Valeu, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, um abraço. Eduardo Brum, veja, procure Eduardo Brum na internet aí, no canal do YouTube. Para quem está começando, é importante ter referência aí, ouvindo essas dicas bem legais aí para colocar em prática, como faz o Alexandre de Diadema, que começando agora como motorista de ônibus. O Renato França, lá de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, mandou um recado para nós agora. Olá, bom dia, mandou já era na parte da manhã. Bom dia a todos os ouvintes e a todos os membros do grupo WhatsApp Rodoviários do Brasil. Alô, Renato França, alô, Nova Iguaçu, ligados com a gente. Alô, seu Antônio, de Divinópolis, sempre na torcida, na ajuda também para a realização do nosso projeto Rádio Ônibus Educacional, que levará a educação de trânsito para as nossas crianças do ensino fundamental na escola pública e escola particular. Trata-se de um ônibus transformado em sala de aula, em estúdio de rádio também, onde levaremos dentro dele, cheio de tecnologia, dinâmica, aulas práticas, mas tudo voltado para a educação de trânsito para as crianças do ensino fundamental. O ônibus ficará parado em frente às escolas ou em local apropriado, recebendo os pais, os colegas, os alunos de cada escola previamente agendados para lá dentro ser o assunto educação de trânsito, a ponto das crianças saírem do ônibus contagiando a todos e fazendo corretamente, ao invés de ignorar a passarela, né, de pedestre e pularem grades e até muretas de rodovias, vão utilizar sempre a passarela, né? Vão utilizar a faixa de pedestre, vão saber que criança no banco traseiro, vão colocar cinto de segurança, tudo isso que a gente já sabe, mas elas vão aprender de forma diferente, dinâmica, divertida, cheia de jogos, brincadeiras, tudo isso dentro do nosso ônibus, do nosso projeto Rádio Ônibus Educacional. E o senhor Antônio, Ricardo, lá de Divinópolis, ajudando a gente também naquela força, e divulgando também a Rádio Ônibus para todo o pessoal lá de Minas Gerais, em Divinópolis, e ouvindo a programação. Obrigado pela audiência. Foi uma pena não ter ido em Divinópolis no último encontro de veículos antigos, né, de ônibus antigos, mas quem sabe na próxima oportunidade terei a honra de conhecer o senhor Antônio, que divulga muito, muito a Rádio Ônibus em toda a Divinópolis, querida. Alô, Minas Gerais, né? Aquele abraço aos mineiros e principalmente para as mineiras, é claro, né? Agora tem Félix Júnior, direto do Rio de Janeiro, ligado com a gente, mandando WhatsApp. Félix. Boa tarde, meu amigo Henrique. Boa tarde, família Rádio Ônibus de todo o Brasil e do mundo. Sou o Félix Júnior do Rio de Janeiro. O tempo aqui está espetacular, azulzíssimo. E com isso só traz alegria. E trazendo alegria, não tem como não deixar a mensagem desejando um ótimo fim de semana para todos os ouvintes, principalmente para você, meu amigo. E dizer o que falar da Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é sensacional, seria até covardia falar que a gente levaria semanas falando e batendo um papo bem legal, valeu? Deixa um abraço pro Vani, pro Lula, pro Emerson, que ele tá lá na Speed Durant, com certeza fazendo um excelente trabalho, pro Perro Schultz e para todos, são muitos amigos, e fiquem todos eles na paz e os ouvintes também. Não esqueça de usar o cinto de segurança porque ele salva a vida, porque eu tenho visto aí muito motorista aí não usando, valeu? Um abração aí, fiquem na paz. Félix Júnior, direto do Rio de Janeiro. Ele falou no Perro Show, o Perro Show já tá ligadinho. Vamos saber por onde ele anda? Será que tá nas estradas brasileiras ou nas estradas argentinas? Direto da Zenit Transporte, Eduardo. Tá carregando. Agora sim. Alô, bom dia, meu amigo Henrique. Eu espero que todos tenham um ótimo fim de semana junto a sua família, que pode e que não trabalhando como eu. Agora recién desperté. Un saludo grande para mi amigo Félix Junior, Emerson, Carlos Arbelo ahí, para todos. Y para vos, mi amigo, que vos es el motor de Radio Ómnibus. Así que cuídese y que la pase muy lindo, amigo. Un fuerte abrazo, Eduardo. Chau, chau. Oh, Eduardo, obrigado. Gostei de hacer motor de Radio Ómnibus. Gostei, hein? Muito obrigado aí pelo carinho, isso é muito importante para a gente seguir com o trabalho aqui, né? Não desistir nunca, por mais que seja difícil continuar. Vamos agora para Minas Gerais, é o Vanner, tá faltando ele, tá esperando, agora que eu tô vendo a mensagem dele aqui. Vanner, o Vanner Gontijo, é São Gotardo na Rádio Ônibus. Bom dia, boa tarde, boa noite, Henrique da Estrada Rádio Ônibus. Como é que você está aí? Fico muito bem quando recebo sua mensagem. É o melhor Valer ainda. De São Gotardo. Como é que você está? E um abraço pro Marco do Rio de Janeiro. Um abraço pro Félix Júnior. Um abraço pro Lula Bus. Um abraço pro Eduardo Pelo Chute. E um abraço pro Carlos Rabelo. Abraço para todos os ouvintes. E passa uma musicona para nós aí, ó. Passo? Qual é a musicona? Do Zezé de Camargo Luciano. Cocal. Se tiver aí. Pode ser as antigas? Pode ser as antigas? Ou tem que ser as mais novas? Qualquer uma. É o Félix. O Vanler, lá de São Gotardo, ligado com a gente aqui, hein? O que a gente tem aí? Já toquei muita música aqui do Zezé. Difícil, Zezé Luciano, né? As mais antigas, de vez em quando, tá voltando a tocar aqui. Vamos lá, difícil escolher aí. Apaixonado por Você? Não sei, não lembro qual que é essa daí. Vamos tocar Apaixonado por Você, então, tá bom? O Vanner, que eu sei que tá namorando, né? Apaixonado também. Aumenta o volume aí. Convida ela a ouvir, Vanner. Ó, ouvir a Rádio Ônibus. Vamos dizer, Zé Luciano, se você tem músicas que quer ouvir, qual a sua trilha sonora enquanto você viaja, hein? Enquanto compra passagem. Tá ouvindo aí no hoje não é Walkman mais, né? É no smartphone, no tablet. Vai ouvindo, vai viajando, apreciando aí a paisagem, olhando pela janela, curtindo a Rádio Ônibus e cantando com eles, Zezé e Luciano. Nunca imaginei alguém assim como você, eu nunca encontrei. Você não tem explicação, você fez com meu coração, foi amor. Uma festa com os amigos aqui no planeta Terra. Você foi uma estrela que brilhou no céu, a minha esfera. A gente se esbarrou, o clima então pintou, ficamos juntos depois daquela trança. Com a mente sansa, te amando muito. Foi bom eu te beijar na boca, te esperar a vida toda e te amar. Zé Luciano na Rádio Ônibus, atendendo a pedidos musicais dos amigos busólogos, busófilos, viajantes, motoristas, ligados na nossa programação. Atenção para a página Fala Motorista. A nossa intenção, estamos colhendo as informações, nas próximas visitas que eu farei aos fabricantes de ônibus, a minha intenção é levar a sua reclamação, a sua sugestão. O empresário compra o ônibus, mas quem dirige é o motorista. E o motorista é que sabe se está com algum problema técnico, né? Porque nem tudo é perfeito. Mesmo zerinho, o ônibus pode ter vindo com um problema técnico ali. O que eu já acompanhei, vendo, ouvindo os motoristas falarem? Tem veículos que o painel está muito alto e está prejudicando a visibilidade, né, próxima do veículo, né? Os motoristas acham desnecessários alguns painéis muito altos, um painel oco ali mesmo, vazio na parte interna, né? Então tem parte do painel ali, principalmente a parte próxima à porta, é muito alta e você tem pouca visibilidade. Isso é reclamação de alguns motoristas. Outros dizendo que falta mais espaço para o motorista fica mais confortável, mais seguro, né? Ali no seu posto de trabalho, né? Fica muitas horas sentado ali e acaba tendo problemas nas costas porque não está tão confortável como deveria. Reclamação de alguns motoristas. Que mais? Tem motorista dizendo que determinada carroceria está batendo muito plástico, está se soltando com facilidade. O empresário comprou o ônibus, é motorista que percebeu, o pessoal da garagem que viu que o ônibus acabou de chegar e já está soltando plástico, tem alguma coisa errada. O Fala Motorista é para você deixar essas informações registradas e eu estarei levando aos fabricantes de ônibus, seja de chassi, seja de carroceria. E se você também é de alguma empresa de turismo ou rodoviária e quer comentar como é que está o serviço também, fazer uma reclamação ou um elogio, também pode fazer isso. Importante é você colocar a característica do veículo, dizendo corretamente o modelo, né, o ano, a marca, para a gente poder direcionar as fabricantes, que eu tenho certeza que elas vão ouvir você. Fala Motorista chegou, depois de ouvir muitos motoristas nas paradas que eu faço aí nas minhas viagens, né, na rodovia, conversando com eles falavam que ninguém quer ouvir o motorista. Quer sim, a Rádio Ônibus quer ouvir você. Espaço para você agora. Aproveite essa oportunidade. Você pode descrever uma situação, de um veículo que você dirige. Está faltando visibilidade, está faltando conforto, estabilidade, você que sabe. Você que está com ferramenta todo dia aí. O empresário compra, e tem empresário que eu conheço que nunca, nunca dirigiu ônibus na vida. Trabalha dirigindo empresa, não ônibus. E quem dirige é o motorista, é ele que sabe da ferramenta. Você pode ajudar a empresa nessa situação. A empresa compra, às vezes não sabe como é que o carro está se comportando no trecho. Então conte no Fala Motorista. Você pode descrever na nossa página aqui do site da Rádio Ônibus. Quem está ouvindo no aplicativo, depois acesse. E é legal que direto do aplicativo, na aba do canto direito do aplicativo, tem abrir o site. Quando você clica abrir o site, vai direto para a nossa página da Rádio Ônibus. E ali tem o menu onde você vai encontrar o Fala Motorista. É ali que você pode descrever uma situação. Ah, mas eu não sou bom para escrever, eu gosto é de falar. Então manda no zap 16 99182 1468. A sua reclamação, sugestões ou elogios será encaminhada às fabricantes de ônibus. Participe. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Você que está aí no carro e tem filhos, imagine a seguinte cena. Um cachorro atravessa a rua, você pisa no freio e numa fração de segundos vê sua filha voando de encontro ao para-brisa. Você pode mudar o fim dessa história num clique. Leve sempre as crianças no banco de trás, presas corretamente nas cadeirinhas indicadas para cada idade. E aí no seu carro? As crianças estão nas cadeirinhas? Segurança no banco de trás evita acidentes fatais. Semana Nacional de Trânsito. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. Direção defensiva. Dirigir defensivamente é o melhor modo de evitar acidentes. Diariamente, ocorrem inúmeros acidentes de trânsito, trazendo como consequência grandes prejuízos humanos e materiais. Dirigir defensivamente é planejar todas as ações pessoais com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas e as condições adversas. Dirija sempre defensivamente. Com oferecimento de CET, Centro Escolar de Trânsito. Acesse agora o nosso site www.ctcursos.com. Curso para transporte coletivo, escolar, produtos perigosos, emergência, reciclagem. CET, Avenida Carlos Lacerda, 1143, Jardim Rosana. Acesse agora o site e saiba mais sobre os cursos. www.ctcursos.com. Alô, para o Adriano Rosendo em comunicação comigo aqui, ó, falando de ônibus, falando de busólogo, busófilos, não é? Eu estou lendo um outro recado que chega aqui, o DDD27, final do telefone 3488, ele não se identificou. Eu peço que você, ao escrever ou mandar uma mensagem de áudio, em primeira coisa é dizer o seu nome e sua cidade, porque aí não precisa ficar falando o número do telefone, a pessoa não se identifica, eu não sei quem é. E na foto, gente, é impossível, mesmo que eu tenha conversado com você alguma vez na vida, é difícil lembrar, é muita gente conectada aqui, graças a Deus, e cada dia aumenta mais. E ele disse assim: acho interessante uma rádio que fala sobre ônibus, pois muitas pessoas que não conhecem a busologia acabam conhecendo. Parabéns, Henrique Estrada. Não sei quem é, final do telefone 3488, o DDD é 27. Manda mensagem de áudio, se puder, prefiro mais, né? Você mesmo falando, mas não esqueça de falar o nome, né? Fala seu nome para a gente poder saber quem é que está do outro lado aí, falando do nosso trabalho aqui. E o Adriano Roseno comigo conversando sobre os busólogos, busófilos, né? E tem muita gente séria, tem muito busólogo sério, isso é legal, né? Mas tem muitos, às vezes, que acabam atrapalhando, né? Até o hobby mesmo, porque não respeita a opinião do outro, né? E eu já entrevistei vários aqui, eu sou busólogo também, desde criancinha, né? Gosto demais de ônibus, e cada um tem um jeito de olhar o ônibus. Tem gente que gosta da carroceria, tem gente que entende do motor, tem gente que de ouvir o barulho do motor já sabe qual é o veículo. É incrível. Tem gente que gosta de número, prefixos, né? Número de linha. Tem gente que fica... Eu não sei número de linha nenhuma. É incrível isso. Né? Tem gente que fica ligado já ali onde fica o motorista, sabe de tudo, conhece o painel, né? Conhece as novidades tecnológicas que tem. Tem gente que gosta da pintura, né? Dos designs. Que mais? Cada um tem o seu jeito, né? Sua preferência, o jeito de gostar de ônibus. O importante é cada um, né? Um respeitar o outro. Isso que é legal, e a Rádio Ônibus vem proporcionando que busólogos e busófilos do Brasil e do mundo possam falar desse assunto ônibus de uma forma respeitosa, né? De uma forma legal para a gente curtir esse hobby também e aprender com ele. É, porque muita gente tem aprendido muito com os assuntos discutidos aqui na Rádio Ônibus. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Começou hoje a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Tem gente me perguntando sobre a Rádio Ônibus, né? Já falo para você, antes vamos ouvir a reportagem com os amigos conectados com a gente sobre a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. No dia 2 de outubro, mais de 5.500 municípios elegem prefeitos e vereadores. E este ano as regras estão diferentes. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa nesta sexta-feira e vai até o dia 29 de setembro. Está mais curta. Com a reforma eleitoral, passou de 45 para 35 dias. Também não haverá veiculação em bloco para os candidatos aos cargos de vereador. Terão direito apenas a inserções de 30 ou 60 segundos. A propaganda eleitoral no rádio e na TV será apenas no horário gratuito. Está proibida a veiculação de qualquer propaganda paga. A propaganda deverá ser divulgada inclusive nas rádios comunitárias, nas emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e nos canais de TV por assinatura, de responsabilidade das câmaras municipais. Tem mais. O conteúdo é de inteira responsabilidade do candidato, partido político ou coligação. O primeiro turno das eleições acontece no dia 2 de outubro, com produção de Leila Santos, de Brasília, Leandro Martins. Obrigado, Leandro. E a Rádio Ônibus, como é que fica? Nós não precisamos rádio pela internet, graças a Deus, não precisa transmitir. Inclusive as emissoras de AM e FM, quando chega o horário próximo do horário eleitoral, já anunciam aos seus ouvintes que quiserem acompanhar a programação normal da rádio que passe a ouvir pela internet. Rádio moderno, gente. É, eu sou locutor de rádio há vários anos, né? Trabalhei em AM, trabalhei em FM, tive algumas pequenas oportunidades significantes para a minha vida. Mas a internet é sensacional, né? Nós temos audiência dinâmica, rápida. Então investir no rádio, investir propaganda no rádio, né? E a rádio pela internet é uma novidade sensacional. Melhor ainda que, por enquanto pelo menos, né? O horário eleitoral não atinge a rádio que são exclusivas pela internet. As conhecidas web rádio, como é o nosso caso. Só que a oportunidade de divulgação é sensacional. Você ouviu hoje aqui, sempre escuta. Audiência da rádio marcante em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil. A dinâmica do rádio pela internet é sensacional. Tem uma oportunidade significante para você divulgar sua marca, seu produto, seu serviço aqui. E aproveitar, porque aqui também, por enquanto, pelo menos, não tem horário eleitoral, né, político. Acidente entre carretas e ônibus deixa mortos e feridos na BR-040. A informação foi compartilhada aqui, está no G1. O Félix Júnior compartilhou um acidente entre duas carretas e um ônibus de turismo. Infelizmente, matou 3 pessoas e deixou 4 feridos na madrugada desta sexta-feira. Isso aconteceu na BR-040 em Itabirito, na região central de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu no quilômetro 573. A pista no sentido Belo Horizonte estava totalmente fechada. Como a pista no sentido do Rio de Janeiro foi liberada, havia uma faixa fluindo em cada sentido. Ainda não tem informações sobre o que pode ter acontecido com esse trágico acidente envolvendo ônibus de turismo. Não é revelado aqui a empresa qual é. Isso aconteceu ali na região de Itabirito, na BR-040. Muito triste essa notícia, infelizmente, né? É importante saber o que aconteceu para a gente aprender. O que nos resta é aprender com os acidentes para não acontecer mais. É preciso ficar atento. E, infelizmente, na maioria das vezes, é por displicência e irresponsabilidade, né, dos condutores. Não sei se foi o caso desta vez, mas é importante depois a gente colher as informações, saber o que aconteceu para que não aconteça novamente. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Que toca música e toca músicas antigas, conhecidas, só que você está acostumado a ouvir com uma outra voz, um outro grupo cantando. Hotel California, muito conhecida. Mas você já ouviu na voz de Nancy Sinatra? Presta atenção nesta interpretação fantástica. Haven't had that spirit here since 1969. prisoners here of our own device. And in the master's chambers they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. The last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Welcome to the Hotel California. É, o teu Califórnia de uma maneira diferente. Nancy Sinatra na Rádio Ônibus, músicas para você fazer a sua viagem cada vez melhor, mais segura, mais confortável, ouvindo a programação ao invés de ficar batendo papo no WhatsApp, né? Vai ouvindo a Rádio Ônibus aqui. E não pode de jeito nenhum ficar procurando Pokémon aí enquanto dirige, né? Vai ouvindo músicas, informações, notícias na sua verdadeira companhia. Vamos fazer contato com Carlos Rabelo, trazendo informações sobre a palestra que está sendo divulgada com a minha presença e com presença de muitos outros amigos também, ministrada por ele, instrutor conhecidíssimo e também motorista de celebridades. Ele que é motorista aí de vários artistas, né, globais e tudo mais, vai estar ministrando uma palestra para você que quer se qualificar sendo melhor no trabalho, né? Hoje não basta saber dirigir só, hein? Não basta, tem que ser, precisa de mais, né? De mais conhecimento, principalmente conhecimento técnico também. E humano, né? Mais humano com as pessoas. Carlos Rabelo na Rádio Ônibus falando sobre essa palestra, presta atenção nas informações. Olá, ouvintes da Rádio Ônibus. Aproveite, palestra operacional voltada para motoristas em geral, como carro, van, micro e ônibus. Todas as dicas para você ser um profissional diferente no mercado. Oportunidade de troca de experiências com demais profissionais da área. Será no dia 5/9, às 18h30, no Clube CDM Três Alianças, Rua Erva Imperial, 340, no Parque São Lucas, Zona Leste de São Paulo. Taxa de R$ 10,00, com duração de 2 horas. Necessitamos que você, profissional, confirme sua presença por e-mail ou pelo WhatsApp. carlosmooca19@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 94754 2284. Teremos vários sorteios de brindes aos participantes. Se você é um profissional motorista, não importa qual o seu ramo, transporte passageiro, transporte de carga, venha pegar todas as dicas para você ser um profissional diferente e qualificado no mercado. Nossa renda será toda revertida para o projeto da Rádio Ônibus, com o locutor Henrique Estrada. Venha, estou te aguardando. Sucesso! Tá feito convite. Qualquer dúvida, procure o Carlos Rabelo aqui no Facebook. Você encontra e pode tirar suas dúvidas sobre o local, como você pode participar. Fique à vontade, seja bem-vindo, participe com a gente. Estarei lá, se Deus quiser, também. Uma outra notícia interessante aqui da página Ônibus, minha segunda casa, lá do Estevam Ronck, de Blumenau, Santa Catarina. Foi divulgado na, acho que é na RIC TV que fala, não é? Uma reportagem interessante. Eu já entrevistei busólogo aqui que literalmente dormiram em ônibus, foram trabalharam em empresa de ônibus, aí na hora de ir embora o camarada não ia embora, ficou lá no ônibus, dormiu. Tem gente, se pudesse, morava no ônibus, mas tem gente que pela necessidade passou a morar no ônibus. Quis fugir do aluguel, não tinha condições mais, situação difícil, o camarada trocou o carro da família por um ônibus. O ônibus nem anda, gente. Vamos ouvir essa história? É interessante, já coloquei no ar aqui outras vezes, mas eu ponho de novo porque é bem interessante, né? Esse aqui não é uma paixão por ônibus, mas uma necessidade. Ele montou a casa dentro do ônibus. Isso pode até parecer um ônibus. Tem cara de ônibus, roda de ônibus, volante de ônibus. Mas acredite em mim, não é um ônibus. Pelo menos, não mais. Essa é a casa do Leônidas e da Eva. Há 2 meses que o casal resolveu transformar o veículo em uma morada. Alguém chamar de louco, mas alguém dava crédito, falava, não, é isso aqui, lá em São Paulo o pessoal mora, mas aqui em Mandaguari é o primeiro, né? Certo, pensava que era uma besteira que eu tinha feito, né? Mas deu certo. Mas deu certo, já faz 2 meses que estamos aí, já. Ontem ele perguntou pra mim, você acostumou aí? Eu disse, não, acostumei. Aqui dentro são um pouco mais de 30 metros quadrados e tem de tudo. Ali atrás fica o banheiro da casa. Já aqui do lado fica o quarto e a cama onde o casal dorme. 2 passos adiante nós chegamos na sala e olha só, o sofá ainda é feito com os bancos originais do ônibus. Mais 1 passo para frente, nós estamos na sala de jantar do casal. E por fim, chegamos à cozinha. Tem de tudo, fogão, pia e até geladeira. Se engana quem pensa que por aqui não tem energia elétrica. A fiação está toda em dia, vistoriada pela companhia de energia. A conta é paga normalmente como em qualquer outra residência. A água também tem, no chuveiro, na pia da cozinha, basta ligar e pronto. Mas ó, nem sempre foi assim. No começo não tinha água e durante 1 mês essa luzinha ligada na bateria era tudo que eles tinham para iluminar o ônibus. Quando descarregava, eu ligava no descarregador lá na minha mãe, na Popular 2. Eu ia lá, carregava, dava 3 dias, 4 dias, se não ligasse rádio, né? Às vezes eu ligava o radinho para saber como é que tá a notícia do mundo, como é que tá, né? Mas a luz mesmo era 3, 4 dias sossegado. Aí você se pergunta, o que leva alguém a morar em um ônibus que nem sequer sai do lugar? No caso deles, foi a necessidade. O casal, que antes vendia caldo de cana em Mandaguari, acabou ficando sem dinheiro para pagar o aluguel da casa onde morava. Aí o Leônidas teve a ideia de trocar o único carro que eles tinham por um ônibus velho e todo quebrado. No começo, a ideia, que realmente não parecia nada boa, foi muito criticada, até mesmo por pessoas próximas a eles. Muitas vezes passa gente aí na rua tirando foto, outros ficam tirando sarro, falam, ah, é um vagabundo, né? Isso aí é meio de não pagar aluguel, não. Saindo da casa devendo água, luz e aluguel. Você entendeu? Estamos pagando ao pouco, né? É, mas é, isso aqui é um meio que a gente não teve jeito. E até meu filho, nossa, eu ficava mais nervosa e triste por causa dele, né? Porque daí ele dizia pra minha mãe, não é nisso daí que eu queria ver você. Porque ele tem a casinha dele, tudo, né? Daí ele disse, mas eu disse, meu filho, não tem pra onde a gente ir. Se eu tivesse um dia aí, era certo, era mais a casa para alugar. Disse, mas não adianta você ir morar numa casa de aluguel sem poder pagar, né? Hoje os dois pagam R$100 por mês para deixar o ônibus no terreno. Para conseguir o dinheiro, o Leônidas faz uns bicos como catador de recicláveis. Já a Eva é quem cuida da casa. E aliás, fique sabendo você que morar em um trailer era o sonho da vida dela. Eu estranhei, porque ela falou, não, meu sonho é morar dentro de um trailer. Esse não é bem um trailer, é verdade, mas chega perto. Eu falei pra você que eu vinha no ônibus, que era meu sonho, mas por causa dele, né, pra agradar ele, né, porque daí eu tô junto, onde ele for, tem que me acompanhar, né, porque... Então foi, o destino nosso foi esse. Deus preparou pra nós, não toma chuva, né, e pode vir ventania que vem, é mais fácil ter uma casa, mas nós, ó, não tem que temer nada, não. Tamo aqui. É claro que os dois não pensam em morar aqui pra sempre. Ainda querem realizar o sonho da casa própria. Mas enquanto isso não acontece, o Leônidas, a Eva, 2 cachorros, um casal de garnizés e um gato vão tocando a vida dentro deste ônibus casa. Uma ideia meio maluca que deu certo. Isso aqui não foi por boniteza nada, é necessidade mesmo que a gente precisou vir aqui. Mas Bruno, as coisas são assim, às vezes do nada Deus surge na vida da gente, né? E eu tenho uma santa que é uma esposa, porque não é qualquer mulher que vai querer conviver com uma pessoa. Porque às vezes você pode ter carro bom, conta no banco, dinheiro, corrente, mas nós não. Nós estamos aqui por necessidade e tem uma esposa que me ajudou muito nessa hora aí. O que eu mais quero é uma casa. Falei pra ela, nós estamos aí no ônibus até conseguir um lugar, né? Porque pra nós, se conseguir um lugar, acho que é meu. Já está realizado o sonho, né? Porque você vai ter um quarto, você vai ter uma sala, né? Todo mundo quer uma casa, né? É o mínimo que um ser humano precisa ter, né, gente, para viver. É o mínimo, né? Uma pena que nosso país não tem as questões sérias de habitacionais, né? É o mínimo que qualquer ser humano deveria ter, a sua casa. Ah, ele está morando no ônibus, não pela paixão pelo ônibus, mas pela sua necessidade. Um alô aqui para o senhor Caio Castro, presidente do primeiro clube do ônibus antigo. Alô, Caio, força, firme, fé. Música para ele, hein? Essa aqui, Demis Russos, na Rádio Ônibus. Sei que ele gosta de Demis Russos, né? Direto de São Paulo para Taubaté, lá para o senhor Caio Castro, do primeiro clube do ônibus antigo. Demis Russo na Rádio Ônibus, lá para o Caio Castro, lá para Taubaté, interior bom demais, né? É linda essa música, hein? Essa voz sensacional do Demis Russo. Precisa tocar mais aqui na Rádio Ônibus. Vamos colocar na nossa lista aí, ó, para lembrar mais e tocar Demis Russo aqui. Pedágio na Transolímpica começa a ser cobrado a partir de hoje. A Via Transolímpica começou nesta sexta-feira a cobrar pedágio para os motoristas. O preço autorizado pela Prefeitura é de R$ 5,90 para carros. A cobrança é feita tanto na ida quanto na volta. O valor é o mesmo da linha amarela e R$ 1,90 mais caro do que o pedágio da ponte Rio-Niterói, onde é apenas cobrado no sentido Rio de Janeiro. Quem administra a Transolímpica é a concessionária Via Rio, formada pelas empresas Invepar, Odebrecht Transporte e CCR. A via de 26 quilômetros de extensão liga Deodoro ao Recreio dos Bandeirantes, ambos na zona oeste do Rio de Janeiro. A Transolímpica foi aberta nesta semana sem cobrança. E a partir desta sexta-feira, a praça de pedágio, que é localizada em Sulacap, começou a funcionar. O valor mínimo é de R$ 2,40 para motos e o preço pode chegar a R$ 35,40 para caminhões de 7 eixos. Além de duas pistas em cada sentido, há uma faixa exclusiva para o BRT Transolímpico. O empreendimento foi um dos compromissos firmados entre a Prefeitura e o COI, Comitê Olímpico Internacional, para a realização dos Jogos Olímpicos no Rio. Durante o evento, a via foi usada de forma exclusiva para carros da família olímpica. Na Paralimpíada, não haverá restrições. Do Rio de Janeiro, Nana Poça. Obrigado, Nana. Atenção, vou voltar a falar aqui da oportunidade de trabalho. Motoristas com habilitação D ou E. Inscrições direto na empresa. Maiores de 23 anos, ambos os sexos, com ou sem experiência. É salário de R$ 2.240, mais alguns benefícios aqui. E também é importante a sua presença. Até de segunda a sexta, né, às 8 da manhã, para fazer a inscrição lá na empresa, direto na empresa. Fica na Avenida Coronel Luiz de Oliveira Sampaio, 180, Ilha do Governador, em frente à Escola de Samba União da Ilha. Acesso à garagem, estação BRT, Fundão e linhas 696, Praia do Dendê, ou 324 Ribeira, no Rio de Janeiro. Agora vagas para motoristas de ônibus em São Paulo. A empresa Bessa Transportes, inclusive, fez uma viagem recentemente para minha paróquia aqui, São Pedro Furria, na Superquadra Marumbi, lá para a Casa da Mãe Aparecida, né? Lá para a cidade de Aparecida. E a Bessa Transportes também fez a viagem lá para o Padre Elcio Barros. Um abraço a ele, a toda a equipe e a família, lá da Superquadra Morumbi. E a Bessa Transportes está precisando aí, né, para a categoria D, curso de transporte de coletivo de passageiros, olha, eu já tenho, hein? Experiência em carteira mínima de 2 anos, eu não tenho. E residir próximo da Barra Funda, aí tô longe. Talvez seja para você, hein? Preste atenção, ó. Vaga para motorista em São Paulo, na Bessa Transportes, categoria D, curso de transporte de coletivo de passageiros, experiência em carteira mínima de 2 anos e residir próximo da Barra Funda. Interessados, enviar o currículo para maria.aparecida@bessavans.com.br maria.aparecida@bessavans.com.br. Se você não conseguiu anotar, entre em contato com a gente aqui, passo o e-mail para você entrar em contato. Quem sabe é uma oportunidade importante para você. Já está terminando o programa, depois do intervalo eu vou falar de uma outra oportunidade interessante para quem tem blog, para quem tem página no Facebook, mas não tem um site ainda. Já comentei aqui, é importante ter um site próprio, hein? Eu vou divulgar a minha plataforma aqui, com a qual eu trabalho há mais de 7 anos, e oferecendo uma oportunidade bem legal para você criar um site que fale sobre ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O senhor Firmino Kozak, representante da Comil no estado de São Paulo, deixou o seu recado. Firmino, o que você acha da Rádio Ônibus? Acho muito bom, porque uma vez a gente falava no tete a tete, hoje a coisa está mais. E a Rádio Ônibus veio, com certeza terá sucesso nesse nosso meio. Por quê? Porque o segmento é muito grande. Você vê qualquer coisa, uma cidade cresce com transporte coletivo, com ônibus. Você vai contar uma história bonita na sua vida, você passou dentro de um ônibus. Você depende para trabalhar, para passear, para conhecer, para namorar. Enfim, para tudo que você imaginar nesse país, você depende de ônibus. E vocês estão chegando numa hora muito certa, uma hora muito boa. Parabéns, viu, Carlos, obrigado, pela iniciativa. Obrigado. Conte com a gente aí. E aqui na Rádio Ônibus tem a participação também, gentilmente, do blog Ponto do Ônibus, Adamo Bazani. E a Scania tem novidades aí também, né? Não só nos caminhões, mas o mundo do ônibus tem novidades em relação à Scania. Quem traz os detalhes é Adamo Bazani. Isso mesmo, Henrique. Finalmente, a fabricante de ônibus Scania apresentou de forma oficial seu veículo GNV, gás natural veicular, que também pode ser movido com biometano, que é o gás obtido na decomposição do lixo, com carroceria nacional. Usado em larga escala na Europa e também em expansão em cidades de alguns países latinos, como Bogotá, Colômbia, Cidade do México e Lima, no Peru, o veículo é fruto de testes que ocorreram no Brasil desde 2014. Na ocasião, o blog Ponto de Ônibus acompanhou a apresentação dos primeiros resultados com uma carroceria importada. A apresentação da unidade ocorreu no Seminário Nacional de Mobilidade Urbana da NTU, Associação Nacional de Transportes Urbanos, que ocorre em Brasília. O modelo possui 15 metros de comprimento e capacidade para até 130 passageiros. O modelo da carroceria escolhida é o Viale da Marco Polo, com piso baixo para ampliar a acessibilidade. De acordo com a Scania, é o primeiro modelo de ônibus da marca movido a biometano ou GNV registrado no Brasil. O anterior possui um registro especial de testes para veículos importados. Como já havia descrito a reportagem, na época da apresentação dos testes no Rio Grande do Sul em 2015, o ônibus tem um motor ciclo Otto, que é mais silencioso que os ônibus diesel. As emissões de poluentes podem ser até 85% menores que um veículo similar movido a diesel. Os testes compreenderam circuitos em rodovias e perímetros urbanos. De acordo com a Scania, com base em análise da NETS Engenharia Automotiva, com cilindros abastecidos com 300 metros cúbicos de gás, que é a carga total, o ônibus pode ter autonomia de 700 km nas estradas e 350 km nas cidades. Ainda segundo os testes, o custo por quilômetro rodado ficou 89 centavos, enquanto um ônibus a diesel tem um custo de R$ 1,24 por quilômetro. O motor é de 280 cavalos de potência e o veículo possui um sensor lambda que calcula a quantidade de combustível necessária para ser injetada no sistema, o que, segundo a Scania, evitaria o mau desempenho que, entre os anos de 1980 e 1990, acabou maculando a imagem dos ônibus a gás natural no Brasil. Quer conferir a foto dele, quer verificar outras informações? Vai lá no blog Ponto de Ônibus. De São Paulo, Adamo Bazani. Obrigado, Adamo Bazani. Esta e outras informações no blog Ponto de Ônibus. Agora tem Eduardo Mancás trocando em miúdo. Ele voltou à nossa programação aqui também, falando sobre economia e mais um assunto importante aqui para aprender com ele, né? A Associação de Consumidores defende amplo debate sobre plano de saúde popular. Eduardo Mancás. Trocando em miúdo. Com Eduardo Mancás. Olá, prezada pessoa ouvinte cidadã. Estão pensando em criar um plano de saúde popular, mais barato, mas também com menos tipo de atendimentos, para que o povo com renda pequena possa ter consultas médicas, por exemplo. E o que a pessoa aí acha disto? Vamos nessa. Primeiro, a informação. O governo, através do Ministério da Saúde, criou um grupo para estudar um jeito, nos próximos 60 dias, de criar um plano de saúde bem barato, popular, para atender o pessoal que, inclusive, por causa do desemprego, ficou sem atendimento particular, como se diz, fora do SUS. Antes de continuar a prosa, uma correção. A gente disse aqui mesmo, no outro dia, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, é que estava cuidando desse assunto, criação do Plano de Saúde Popular. Acontece que não é verdade. Quem está cuidando é o governo, ou seja, o Ministério da Saúde. Então, não é a ANS não só. Mas quanto à discussão para ver se dá um jeito de criar um plano de saúde popular bem barato, isso é verdade. Existe, sim. Continuando, também valendo toda a prosa, e a gente repete hoje, é a parte que a Proteste, a Associação de Consumidores, depois de reclamar, foi convidada a participar desse grupo pelo Ministério da Saúde. Por isso, a gente conversa com a coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolce. A princípio, a Proteste não gosta dessa ideia. Por causa de quê? A proposta em debate, ela vai na contramão do que tem sido feito até agora. E certamente vai obrigar o consumidor a enfrentar as filas do SUS para casos mais complexos. Então, não resolve a questão do acesso, não vai resolver a questão da saúde no Brasil. É por isso que tem que ser muito debatido de forma democrática, porque tem que haver investimentos. na saúde. De qualquer forma, de repente, esse novo plano pode esvaziar um pouco e, com isso, melhorar o atendimento público no SUS, que anda muito sobrecarregado. Não vai resolver o problema do SUS, que hoje está aí com uma falta de acesso muito grande, né? A população está perdendo mais de 11 milhões de desempregados que tinham plano de saúde, que não estão conseguindo pagar. Isso impacta no SUS, mas tem que se ver de que forma que o SUS pode dar atendimento à população. Outra dúvida, Marina Sdolce, coordenadora da Proteste. Antes de 98, a gente já teve esse tipo de plano de saúde mais barato, atendimento mais restrito. Aconteceu o quê? Antes da lei 9656 de 98, nós tínhamos aí planos menores, fragmentados, baratos e que não dava atendimento como deveria. Ou seja, o consumidor acabava indo para o SUS quando precisava de um atendimento mais pormenorizado, detalhado, exames complexos. Então, isso não resolve. Outra, eu tenho plano de saúde, pago caro, mas eu continuo tendo direito ao SUS se precisar? É sempre bom lembrar que os planos de saúde privado, ele é complementar ao atendimento do SUS. Ele custa caro, o cidadão, desde os anos 70, que vem tendo esses planos, né, de saúde complementares e, portanto, pagando separadamente. Mas, dependendo do plano, tem que ir para o SUS. E só para fechar a prosa, que na verdade devia estar no começo. Com o desemprego maior, muita gente ficou sem o plano de saúde. Na verdade, era pago pelo patrão. Agora tem essa ideia do plano de saúde popular. Mas uma dúvida, Marina Sdolce da Proteste, e a gente termina. Mas pode essa história de ter atendimento abaixo do mínimo que existe hoje? Existe o plano referência, que é um plano mínimo com cobertura que tem que ser oferecido ao consumidor, e abaixo desse plano referência não existe outro. O que se quer é instituir um novo plano abaixo desse, que é uma referência, que já tem ali coberturas mínimas obrigatórias. É da sua conta. Então tá, inté e axé. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Você que está aí no carro e tem filhos, imagine a seguinte cena. Um cachorro atravessa a rua, você pisa no freio e numa fração de segundos vê sua filha voando de encontro ao para-brisa. Você pode mudar o fim dessa história num clique. Leve sempre as crianças no banco de trás, presas corretamente nas cadeirinhas indicadas para cada idade. E aí no seu carro? As crianças estão nas cadeirinhas? Segurança no banco de trás evita acidentes fatais. Semana Nacional de Trânsito. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. Direção defensiva. Dirigir defensivamente é o melhor modo de evitar acidentes. Diariamente, ocorrem inúmeros acidentes de trânsito, trazendo como consequência grandes prejuízos humanos e materiais. Dirigir defensivamente é planejar todas as ações pessoais com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas e as condições adversas. Dirija sempre defensivamente. com oferecimento de CET, Centro Escolar de Trânsito. Acesse agora o nosso site www.ctcursos.com. Curso para transporte coletivo, escolar, produtos perigosos, emergência, reciclagem. CET, Avenida Carlos Lacerda, 1143, Jardim Rosana. Acesse agora o site, saiba mais sobre os cursos. www.ctcursos.com. Quatro horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Vambora, tá na hora de encerrar o programa. Obrigado pela participação de todos. Semana que vem eu começo a anunciar a divulgação e um sorteio de um livro, um outro livro diferente, bem legal também, feito por quem entende do setor de transporte. Fique atento aqui às nossas divulgações. Semana que vem deverá ter também mais ingressos para o teatro, para quem não vai dessa vez, poderá ir nas outras vezes. Obrigado pela companhia de todos. Lembrando que tem a reprise às 15, às 20 e às 23 horas. Lembrando também que o nosso programa vai ao ar sempre de terça a sexta. De segunda-feira também é representação. Final de semana tem representação. Obrigado pela audiência. Continue divulgando cada vez mais a Rádio Ônibus. Eu conto com você. Sem a sua divulgação, né, fica difícil a gente crescer cada vez mais. E a rádio, toda vez recebo mensagens novas, né, de gente nova ouvindo a nossa programação, graças à sua divulgação. Divulgue. Grande abraço. Boa viagem para você. Ótimo final de semana. Lembrando, para dirigir sempre com cautela, atenção, dirigir para você e para os outros também, colocar, utilizar cinto de segurança e acender o farol, não é a lanterna, né? O farol baixo, ligado durante o dia também nas rodovias. Fique atento, não esqueça, tá bom? Por segurança, não pela multa, mas pela segurança. Vai lembrando. E em breve teremos também um adesivo que vai lembrar você, motorista, sempre a ligar o farol baixo durante o dia também nas rodovias. Tchau! Vamos de música, Astronauta de Mármore. Até semana que vem, se Deus quiser. A lua inteira agora é um manto negro, oh, oh, o fim das vozes no meu rádio, oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh, oh. Quero acordar o sonho agora mesmo, oh, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver voltar. Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver voltar. O todo tem a noite, como a noite vai tremer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi é o mundo azul. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia.